convivendo se aprende. Eu ainda vou te conquistar pela última vez. É só chamar que eu vou, é só pedir que eu dou. Juro que eu faço tudo pra te amar outra vez. Você me fez sentir prazer, viciou meu corpo em você. Agora não dá pra viver longe do teu amor. You're